brega marcante. É só sucesso. Esse amor vai me enlouquecer. Tô sofrendo, não consigo te esquecer. Não dá tempo, meu amor, não dê tempo ao tempo. Lá fora estás vendo, e aqui no meu quarto sofrendo. São brigas e momentos. Meu amor, não dê tempo ao tempo. Se hoje sofro é que não tenho você. Me tire desse tédio, não me deixe sofrer. Se hoje sofro é que não tenho você. Sou cavaleiro, eu sou. Vou descendo o rio a rio.

Você está no portal do Brega Marcante. As meninas do Laquinha dançando no portal do Brega Marcante. É só sucesso. O meu sonho se passou, a minha vida se modificou. Sinto falta desse amor que foi embora e um dia me deixou. Vivendo nesta solidão, o que fazer pra te esquecer? Sem todo canto só vejo você. Eu preciso te falar, também não te esqueci. Mas onde você está? Por que não liga pra mim? Meu coração, coração, coração, coração. Eu também sofro com essa solidão. Eu sei que eu te pedir perdão. Meu coração, coração, meu coração, coração. Eu também sofro com essa solidão. Eu sei que eu fui a culpada. Por isso eu quero te pedir perdão. Me em qualquer lugar eu vou. Dançando brega eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Dançando brega. Sou tarado por brega amor. Brega amor, brega. Se você me deixar, não vou ligar, minha tara é brega. Vou ligar, minha tara é brega. Portal do Brega Marquite. É só sucesso. É só sucesso. Eu danço brega, sou assumido. Meu cavalo nunca eu também vou. Aqui nesse salão vou dar um show pra você. Praia, na piscina, no balcão, no bar. E na pracinha, em qualquer lugar eu vou. Eu vou. Dançando brega eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Dançando brega. Você está no Portal do Brega Marquite. É, Portal do Brega Marquite. É só sucesso. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o bicho pega. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o bicho pega, o bicho pega. Se você não cantar brega, o bicho pega. Se você não tocar brega, o bicho pega. Se você não dançar brega. Coraci, vou Araxá, da Fazendinha, vou ao Mosqueiro, da Praça da República, Zaguri. É o que tenho lá, também tenho aqui, de Santana a Santarém. Se vou curtindo brega, eu viajo bem, de Belém a Macapá. Eu canto o meu brega pro povo dançar, de Belém a Macapá. Eu canto o meu brega pro povo dançar. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o bicho pega. Belém é a capital do brega, mas em Macapá o bicho pega, o bicho pega. Se você não cantar brega, o bicho pega. Se você não tocar brega, o bicho pega. Se você não dançar brega. Portal do Brega Marquite. É só sucesso. Portal do Brega Marquite. É só sucesso. Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. É em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar, vou navegar. Brisa da noite me cala, quando a saudade é maior. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar, vou navegar. Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. É em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar, vou navegar.

Brega Marcante. É só sucesso. Você sumiu, meu bem, de mim na estação. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. E me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Preciso tanto ou sonhar te encontrar. Lua, não sai da rua, vai

lua cai em Botafogo. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de dor, voa cai em Botafogo. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Um homem não resiste uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Portal do Brega Marquinhos. É só sucesso. Yeah.

Portal do Brega Marcante. É só sucesso.